Anarquismo não é ausência de ordem, não é ausência de regras. Anarquismo é a participação de todo mundo. Todo mundo deve participar da elaboração das regras e das normas. Hoje é o contrário, uma minoria elabora as leis e a massa segue como rebanho. Imposição constituinte! Let's go!